boa noite, é exatamente o radar que sintonizam. Radar a partir das 23 e até à 1 da manhã com DJ, não tanto o fone como isso, mas de narina entupida é outra coisa. Olá, boa noite, Viriato 25, nova Toca do Lobo, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, terça a sábado, pontinha da antena Radar, 97.8 MHz. Iniciais de mais uma dupla hora de Viriato 25 na pontinha da antena Radar com The Levelers. É o álbum novo de 2008 que marca 20 anos de carreira para o já mítico grupo britânico Letters from the Underground. Words. Another friend has gone from this world. Before me now I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. Os títulos à abertura de Viriado 25 é a emissão que junta às noites de quarta e quinta-feira. Títulos de Color Well e Death Loves Youth são exatamente os títulos de abertura para o álbum dos Levelers de 2008. Marca os 20 anos de carreira dos Levelers Letters from the Underground. Giant Sand. just the way. The equilibrium lives with the pitch and the sway. Da abertura e naturalmente das boas-vindas de Viriato 25 até à 1 da manhã, edição quarta para quinta-feira, pontinha da antena Radar 97.8, também emissão online www.radarlisboa.fm. Duas para os Levelers, Letters from the Underground, duas para o novo Giant Sand. Chama-se o álbum, bem entendido, Provisions. Pitch and Sway foi o primeiro título que ouvimos. Depois o outro é a fuga para Stranded Pearl Giant Sand. Sempre Howie Gelb a mexer connosco. In that hour of revision, you revisit the dank and the dour. When the taste of love is all but gone. Sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my fender, reflecting on. There amongst the willows and the briars, on the streets between all the man-made spires, and in the tangulation. Giants. Sand Howie Galb de regresso com o seu mais velho projeto, álbum de 2008 Provisions, dois temas, este Stranded Pearl, há pouco Pitch and Sway, algumas cobrações notáveis a registrar como M-Words e também Nicol Case, que bem se notou neste tema. Tira-linhas, uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. A rubrica mais curtinha de Viriato 25 aqui na Radar vai dando cada vez mais nas vistas, ou devíamos dizer nos ouvidos, é mais daqui a pouco, 23h30, habitualmente com Ana Cristina Ferrão. Radar, a alternativa. Muitíssimo bem dito. Just As Kids é o álbum deste ano de James McMurtry. E é para alguns uma revelação. Nós estamos no grupo. Mesmo que fanhosos. Got an idea, tell you what let's do. Go out to that place on the Turtle Bayou. But maybe get lucky, maybe get shot. It couldn't be half the trouble I got. Turtle Bayou, turn around. You turn around. It's just another night where the missus and me sitting on the couch watching court TV. But let me tell you, son, it can sure get real if you ever get to thinking it's a done deal. Turn around, get your big feet up off the ground. Turtle Bayou, turn around. But that's a good time, not that's a right to town.

volta a conhecer bastante ainda deste álbum Justice Kids, assinal do James McMurtry. Foram duas para as soltas ainda à fase inicial. Viria aos 25, é quase tempo para Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Convosco até à uma da manhã, noite de quarta para quinta. Asian Dub Foundation, ao vivo, 16 de dezembro, Santiago Alquimista. Uma das bandas mais interventivas, explosivas e originais dos últimos anos, traz a Lisboa o seu folclore urbano feito à medida do século XXI. Reggae, hip-hop, jungle, dubstep. A festa de Asian Dub Foundation é feita de ritmos fortes, mensagem incisiva e entrega à causa. Asian Dub Foundation, ao vivo, 16 de dezembro, Santiago Alquimista. Apoio Radar. Atira linhas. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Hoje estou só a brincar no Jardim da Estrela, com o rosto da criada olhando ao fundo, principalmente para mim. Eu posso, na realidade, perder-me a brincar com os brinquedos do silêncio e com o meu cão Jade, que ainda nem sequer encarnou. Palavra contra palavra, à falta de um ser humano, surge a sua sombra fora do campo de jogos onde há areia, uma piscina, baldes e pás, e também muitas crianças. Eu digo sempre à minha criada, eu aí não entro. Ela vê tal determinação em mim que obedece. As outras crianças brincam entre si, evoluem à volta umas das outras, ou seguindo os contornos da piscina. Eu apago-me no cão que desejo, e vejo mais longe, ao fundo do coreto, dirigindo-se para mim mesma com o seu andar de levantar nuvens e conhecer-me. Principio a recorrer às palavras que anunciam a realidade. Por que brincas? Por que não brincas? Por que brincas sozinha? Por necessidade de conhecer, te respondo. Entraste no reino onde eu sou cão. Pesa a palavra. Eu peso. Desenha a palavra. Eu desenho. Pensa a palavra. Eu penso. Então entraste no reino onde eu sou o cão, concluiu ele. Avança outra palavra por entre os canteiros, na esperança afinal de que ela fique muda e eu possa brincar melhor sozinha, com o traço de união que me é próprio e me há de ligar no futuro à sua imagem. Que cão tão só. Vou acompanhá-lo comigo. Lance de facto a imagem de um cão para o meio das outras crianças. Reparam nele, porque não pode estar no parque infantil, mas não o veem como cão. Esta surpresa é um obstáculo a que o meu eu, mais interior, se dissipe e perca a consciência de ir buscar-me a outro lugar. Há um grande abalo sobre aquele solo onde as outras crianças brincam, projetadas no meu pensamento, onde o cão do futuro é o meu verdadeiro interlocutor. Uma sensação envolvente ter encontrado o meu amigo no seu universo marca o meu riso de lugares obscuros e luminosos, sempre constantes. Através do outro e em face do outro, sob o seu olhar, um ser sendo forja a sua identidade. Vejo distintamente um segmento ruivo, a trela do meu cão. Numa das extremidades estou eu, na outra está o ruivo Jade. É medido finalmente. Ou tu me vences a mim, ou eu te venço a ti. Através do sol que há nessa palavra, faço uma aliança com o sol e a sua grandeza luminosa, só separada deste cão por uma divisão natural. Maria Gabriela Lançol escreveu os textos de Amar um Cão. Augusto Joaquim fez os desenhos a lápis com fala. É uma edição a Círio Alvim, com pós-fácio de João Barrento. 97.8. A caminho, entretanto, depois de Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, a caminho de outra rubrica fixa. Mais 10 minutos até lá, 23h45, a colher de blues. Um aviso à navegação em relação às estreias de filmes para a semana, dia 20 de novembro. E sob a égide da Castelo Lopes, estreia The Wackness, com a tradução portuguesa À Deriva, assinado por Jonathan Levin. É um filme curioso, que retrata angústias e perplexidades de um adolescente nova-iorquino e de uma sua relação com um singular psiquiatra, passa-se nos inícios de 90 e a banda sonora é fortíssima em relação à cobertura da cultura hip-hop. A partir de 20 de novembro, The Wackness à deriva, a não perder. Feriado 25 de noite, dentro do radar até uma da manhã, edição quarta para quinta, retorno ao regime de soltas, os Sick Ops USs. Cyclops ainda há pouco tempo estiveram entre nós para concertos um pouco subdued, de qualquer modo. É um dos projetos com direito à saliência, porque como aconteceu ontem com os Wooden Ships, Cyclops e o Basses. Três saliências para Uasas, quase em cima da hora de colher de blues, da colher de blues aqui viriado 25 de noite, dentro da operação até à 1 da manhã, 97.8 MHz, Serrada. Ontem inscrição nos New Cuts, Don Cavalli. Cherry de Munca. Darling de mon cœur, ai-je dans la maison? Darling de mon cœur, ai-je dans la maison? She's gone to la maison and left me too seul. Oh yeah, mon cœur est malade. Oh yeah, my heart is very mal. My heart is very mal. My eyes and oh yeah. Little girl, ready at the moment. Oh, little girl, ready at the moment. You stay out late, darling, honky tonk. Go! Mon cœur, come back à la maison. J'arrive à mon cœur, come back à la maison. Come back à la maison, dans les mi tout seul.

duas faixas para John Mayall and Friends Along for the Ride, hoje Yo Yo Man e If I Don't Get Home. A acompanhar-nos ao longo das noites de feriado 25, habitualmente às 23h45. O convidado desta semana é John Mayall. álbum John Mayall and Friends, Along for the Ride. Muito pertinho já da meia-noite, ainda espaço para pelo menos um tema, uma outra inscrição nos New Cuts, por aqui na noite da Radar com Viriato 25, A Fine Frenzy. Inscrição nos New Cuts nas edições da Viriato 25 Radar, A Fine Frenzy, o álbum chama-se One Cell in the Sea. A meia-noite não tarda. Radar. É meia-noite. A Ótimos apresenta Gogol Bordello. Party! Uma das mais energéticas bandas ao vivo dos últimos anos regressa a Portugal. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Um misto de cultura e excentricidade num concerto surpreendente. Gogol Bordello. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Ótimos. Dá tudo pela música. A Radar tem a habitual sintonia 97.8 MHz, rádio difusão. Emissão também online www.radarlisboa.fm. Boa parte da informação da Radar está no blog, blogradar.blogspot.com. O correio eletrónico dirige-se a net@radarlisboa.fm. Por aqui na Radar, de segunda a sexta e até mesmo de terça a sábado, dado o regime horário, 23:01 da manhã, vire às 25 a nova Toca do Lobo. São as boas-vindas ao ar complementar de hoje, noite que se cruza entre quarta e quinta-feira. What? 7:25 na noite, dentro na Radar, a passagem de quarta para quinta-feira, o hora complementar de hoje, sons do início desde a meia-noite para o projeto Wounded Knee, My Wooden Cupboard, aquele das vozes há pouco, e depois uma revisita a um tema já habitual, Guy Barker, Queen Radius. A segunda hora de Viriato 25 inclui, como já sabem, um boomerang daqui a mais ou menos 18 minutos, perto da meia-noite e meia, boomerang, depois o Na Ponta da Língua, com Ry Cooder, cerca do final da nossa emissão de hoje. Here we go. Radar. A alternativa. Vidro azul. Notas frágeis. Sons de alma. Viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano. De domingo para segunda, meia-noite. Só de domingo para segunda, também nesta recuperação de quarta para quinta, a partir da uma da manhã e até às três, Vidro Azul, pontinha da antena, Radar. MGMT, outros temas do álbum estreia, Of Moons, Birds and Monsters. Yeah. Guns, Birds and Monsters é o tema, aliás é o título deste tema. Uma diversão para fugir aos habituais. Vai acontecer de qualquer modo já a seguir com o Weekend Wars. Referimos aos MGMT. Soltas da segunda hora de feriado 25, antes de chegarmos à rubrica fixa, o Boomerang. Saliência já demos na primeira hora. É bem provável que na semana que vem tenhamos hipótese de deixar no ar uma pecinha sobre a estreia do filme de Jonathan Levin de Wackness, tradução portuguesa à deriva, uma fortíssima banda sonora de hip-hop e rap, ainda não concretizada em edição discográfica, mas que serve de forte base a um filme situado em New York, no início dos anos 90, a não perder, 20 de novembro, 20 de novembro, yes, a estreia de Wackness à deriva. MGMT ainda. duas noites, cinco salas, mais de 20 concertos. Super Pop em Stock. Os mais novos e estimulantes projetos nacionais e internacionais num festival único. The Walkman. Santo Gold. Licky Lee. Rui Reininho. Toma da manhã, ei, bem bom, duas da manhã. Lady Hawk. My heart is yearning, the Paris is burning. El Perro del Mar. You got a gift to get, you got a gift to get back, you got a gift to get. Zita Swan, Diolinda. E o nosso amor é clandestino. Os Pontos Negros, Ex-Wife e muito mais. Super Bock in Stock. Dias 3 e 4 de dezembro. Salas 1 e 2 do Cinema São Jorge. Teatro Tivoli. Teatro Variedades no Parque Meyer. E Cabaré Maxime. Toda a informação atualizada em superbockinstock.com. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Radar. Get off your high horse, lady. I don't need a

Começámos ontem em Boomerang a passagem desta notável playlist da revista Uncut, dedicada a novembro de 2006, portanto estávamos a começar a celebrar 2 anos depois da mesma. Ontem rodaram Bright Eyes, Townes Van Zandt, Echo and the Bunnymen, The Pernice Brothers, Steely and the Wall, Dan Sartain, até mesmo John Phillips, dos velhos de Mamas and the Papas. Hoje retomamos a lista, porque é uma lista de 15 temas com os Black Angels, aliás, Black Angels, The First Vietnamese War. E a seguir vamos deixar o som a Donald Fagen e Walter Becker, a célebre dupla do Steely Dan, para Roll Back the Meaning. Yes. Back the sacred mile where we contact style or wilderness we had to defile. Estas compilações que habitualmente quando aproveitadas para o Boomerang duram duas noites, tanto nas revistas Uncut como a Mojo e até a Word, refletem em determinado mês ou trimestre de determinado ano as edições feitas no mercado britânico. Sejam duvidados recuperações de catálogo, como foi o caso ontem de Townes Van Zandt, um grande cantautor norte-americano, de que recuperámos Poncho and Lefty. Até mesmo o caso de Donald Fagen e Walter Becker, que rodaram aqui com Roll Back the Meaning. Caso diferente será o de Albert Hammond Jr., com este Scared. E também os Mercury Rev a seguir com o Sober Gods on the Highway. Era uma recuperação em 2006 de um êxito de praticamente o século passado. Fim do século passado. Feriado 25 à noite, dentro do Radar até à 1 da manhã. I know you're still there because us on a highway. I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway. I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know. Of you and me, far above the ocean, deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. And I know. A goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car. A goddess going faster than she's ever gone before. And I know. Feriado 25 a caminhar para a 1 da manhã, é a altura de terminar. Há ainda uma na ponta da língua para cumprir, rubrica, bem entendido. Boomerang, entretanto, entrega à playlist de novembro de 2006 da revista Uncut, de onde recuperamos Mercury Rev, Goddess, o infalível Goddess on a Highway, Gothic Arches. Pena não termos ouvido este tema na altura certa. Passaram quase 2 anos até ouvi-lo. Crows. Depois fica ainda para encerrar o Boomerang de hoje, John Martins. Um sólido da sua notável carreira discográfica. Chama-se Solid Air. Crows in the streets, saying crow things, doing as they please. There are crows everywhere, but when I think of you, dear, I don't care. Heck, concluímos é que vai sobrar pouco espaço para o Na Ponta da Língua. Bumerang termina aqui com John Martin, Solid Air. Fim do Boomerang quase à beira, aliás, não quase à beira, mas bem acima do lugar na ponta da língua. É a despedida de hoje em Viriado 25. Take care, voltamos amanhã a partir das 23, Antena de Radar. Há pouco John Martin, Solidaire. O tópico desta semana e das próximas em Na Ponta da Língua, Rykoder, The UFO Has Landed. Never miss a bit.